433, pronto, cópia? Autorizado para Campinas, 360 ao nível, decola da 10, saída da Eule da Bridge, em Bridge, intercepta a Upper Zulu no meia, prossegue Bravo Hotel Zulu, Zanete, Papa India Romeo e Mendes. Aciona 51 no 2 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Correto, chama pronto pro posto no 01. Oi, pronto 3601, bom dia, tem informação de alta. 3601, muito bom dia, mantenha, me escute agora da cópia, prepara da Eule da Bridge. Eule da Bridge. A 3265, prepara da Eleda de Dev, aguarda a cópia. Da Eleda de Dev, da 3265. Da 3601, pronto, cópia. Pronto, 3601. Está autorizado para Congonhas, nível 300, decola da 10, saída da Eleda Bridge. Em Bridge, intercepta Pesulu no meia. Prossegue Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa India Romeo. Aciona 51 no 4 no transponder, 119.8 é o controle. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 300, saída da Eleda da Bridge, Zulu 36, Bravo Hotel Zulu, Trive, virado com Capões. Transponder 51 no 4 e o controle de saída é o 119.8. Cotejamento correto, chama quando pronto para push. Quatro, quatro, três, três, prossiga. Mais 10 minutos. Não está confirmado, 10 minutos. Aos 0600. 3265, cópia. Mete coisa pra siga. Está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquinho. Aciona 51 no 6 no transponder, 119.8 ao controle. Autorizado o Galeão, nível 360, decola no 0, da El, Leda, Bidev, Upper November 857, Seguro. O Pesulu 1-6, o Pesulu 1-4, transponder 5-1, 1-6, controle 1-9, decimal 8, dando 3-2 meses. Cotejamento correto, chame quando pronto para o push. Entre. Puxa, aquecionamento, chama quando pronto pro táxi 4433. Foi Salvador, da 3265, posição 5, pushback acionamento. Da 3265, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, da 3265. Salvador 4463, para o táxi, está com 104 a bordo, agora na Ribeirão, 4 horas e meia da manhã. Prossegue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 4433. Índia e Alfa, chama no ponto de espera 4433. Quatro, quatro, três, três, ali, mantém que está 10. Ah, ali, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Manda no 433, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 120 graus com 62 nós. Nível de decolagem, 4433. Salvador, Santos 265, 173 a bordo, autonomia 0334, Antena Guarulhos, São Sebastião. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, me chama pronto. Via Juliette Alfa, Santos 265. Decolou 03-1198, controle, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, 4433. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4433. Azul 4433, bom dia, contato na Adana Decolar, sou Paulo 360, direto do Leida após 2000. Confirme, senhor, de novo. Eu contato radar após 2000. Direto Leda, Supol 360, Azul 4433. 360, direto Leda, 4433. Salvador, 3265, pronto, ponto externo. 3265, Alinda, cola pista 10. O vento é de 1 ou 20 graus com 629. Alinda, cola pista 1 do 10, 3265. Para o táxi, eu vi 173, 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão. Segue a Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3601. 3601, reporta a ponto de espera. Decolou 07-1198, controle. 98. 2365, bom dia. Controle, bom dia, 3265, nada eu. Três, dois, meia, cinco, da TAM, sendo 5193. 5113. 3265. Corre, 3601.0109. A Lima tem pista 10, são 3601.0109. Contato radar, cruzando 2510, subou 360, está presente, direto Leda, 3265. 360, está presente Leda, 3265. Do 4433, cruzou 710, chame Recife, 1251, alternando 3325. 251-3325, azul 4433, boa. Livre decolagem da 10, Ivanta de 1, 2, 0 graus, com 7 nós. Livre decolagem da 10, 3, 8, 3, 6, 0. Obrigado. Meia zero um, decolou 1-0, 119, 8, controle, bom voo. 198, obrigado, Felipe. Está 3860. Salvador, Whisky, Juliette Eco. Whisky, Juliette Eco, prossiga. Muito bom dia. Whisky, Juliette Eco, faz feita autorização de reboque do 4-3 para o 4-1 na posição 05. Está autorizado até a saída do 4-3, aguardando para ingresso no 4 principal, Whisky, Juliette Eco. Aguardando na entrada do 4 principal, Whisky, Juliette Eco, grato. Chame Recife 1251, alternando 3325. Bom dia, 3265.